alguém falar mal de você. Se agora eu estou... Deixa eu abraçar também a empresária Núbia. Já tá na área com a gente, curtindo o som do Pop Saudade. Aqui na Avenida Show. Não tem nada com isso. A vida é minha, quem sofre sou eu. O Pretinho. Vou-me embora daqui, mas aonde eu chegar? Quem souber minha história, para os outros vão contar. Meu parceiro Pantera, velha guarda. Sempre curtindo Pop Saudade, esse é sangue bom. Enquanto eu viver, bora viajando! Mas vou brigar se alguém falar mal de você. Mas vou brigar se alguém falar mal de você. Mas vou brigar se alguém falar mal. Só você não entende. Meu parceiro Cristiano, a primeira dama, chegando junto com a gente pra viajar. Só você não entende. Segura! A razão desse amor. Você tem algo especial que me prende, me domina. É pop! Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. O amor que eu sinto é puro e sincero. Eu jamais amei assim, e por isso estou feliz. Eu só quero que você, meu bem, me corresponda nesse amor. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Ei, Júlia! Eu te amo. Cristiano! Não tem motivo. O Cris R7 tá na área, os peladeiros da saudade. Eu te amo. E pro mundo inteiro eu vou gritar. Vou gritar. Você tem algo especial que me prende, me domina. Segura! Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Deixa eu abraçar também meus lambilambes. Agora Pop Saudade 3D. Bora meus lambis. Bora, Bilena. E sincero, eu jamais amei e por isso estou feliz. Te abra, Gilberto. Eu só quero que você, meu ladrão pra lá, me conheça. Márcio Taxista, um abraço. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Eu te amo. Não tenho motivos pra esconder. Eu te amo. E pro mundo inteiro eu vou gritar. Vou gritar. Que me prende, me domina. A noite já vai e o dia já vem. E eu tô sozinho esperando, meu bem, que não vem. E o maestro esperando ela, que não vem. Durante esse tempo pintou. Deixa eu abraçar também o Cabo Ábio e a Bia 1. Essa galera que sempre gosta de Siqueirão. E hoje nos dando o prazer da visita aqui no Pop Saudade, meu irmão. Um abraço do maestro do Pretinho. Traz mais uma cerveja e dois copos para mim. E eu vou beber fingindo que ela já está aqui. Ela fala pretinho. Eu tenho muito medo de chorar. Deixa pra lá, deixa pra lá. O casal DJ dos Peladeiros da Saudade, chegando junto com a gente pra curtir Avenida Show. Vamos lá! A noite já vai e o dia Os peladelos e as peladelas da saudade chegando junto. Fico esperando, meu bem, que não vem. Que não vem. Durante esse tempo pintou outro amor. Mas confesso. Essa é a velha guarda, Renato Saudade. Sabor, já chega bom. Que não vem. Ei, garçom! Traz mais uma cerveja. As peladeiras. Bora! Copos para mim. Que vou beber fingindo que ela já está aqui. Mesmo tendo certeza que ela já vai chegar. Saudade. Pretinho da saudade. Você é tudo que eu tenho comigo. Deixa eu abraçar minha amiga Lene Loura. Tá na área. Tá curtindo. Velho tempo do Vascão. Nunca não. A gente briga e se ama. Esquerdinha. Aqui. Sai dança, Cris Salazar. Atende de amor. Segundo. Não tem um mundo lá fora. Essa gente só quer destruir nossa vida. Eu sou seu amigo. E o meu coração é tudo que eu tenho pra dar. Briga, bate até na minha cara, mas não leva o charque bom. Briga comigo, mas não vai embora. Mas não vai embora. Pretinho da saudade. Bora viajar no Pop Avenida Show. Faça o que você quiser. Fale o que você quiser falar. Mas não me abandone, por favor. Márcio, o taxista 3D do Pop Saudade. Deixa só meu documento, hein, ladrão? Segura! Você deixa no quintal de cá. Que eu tenho comigo, já levou o leite. Meu país, a a gente... Deixa pra lá, deixa pra lá. Se rola na cama, louco de desejo. E tapa esse beijo. Nosso amor é chama, é fogo, é paixão. Qualquer lugar. Se alguma garota me olha, corre. Bora, Vera! Bora, Verão! Um abraço! Meu amor, você me deixa louco. Meu casal Benny Show. Hoje mais uma vez o Dona Prazer da visita aqui no Pop Saudade. Vai embora, diz que é o fim. Segura! Mas sempre volta pra mim. Oh, oh, oh. Meu amor, fale o que quiser que eu não li. Da paixão, oh, oh, oh, meu amor. É gostoso quando a gente se ama. O Os Peladeiros da Saudade. Essa galera é show de bola. Tira a chama, nada. Velha guarda do Pop Saudade 3D. Meu casal das fronteiras do Pop Saudade, meu parceiro Preto e a Carmen. Bora, Anderson. Segundo. Você quando está zangada é mesmo um perigo em qualquer lugar. Se alguma garota me olha, morre de ciúmes e já quer brigar. Meu amor, você me deixa louco, faz um drama e briga por tão pouco. Vai embora, diz que é o fim, mas sempre volta pra mim. Oh, oh, meu amor, fale o que quiser que eu não ligo, sempre vou te esperar com um sorriso. O senhor é culpa da paixão. Raio de luz, ai amor, doces palavras quando estou acariciando tua pele. Pop Saudade. Tens o sabor do mel. 3D. Tens o sabor do sal. Pop Saudade. Mas tem o sabor do pé, se não estás. Bora, meu pop! Quando deito em teus braços, nós voamos tão alto, eu voo tão alto que, amor, ninguém pode alcançar. Ah. Ai, amor, ai, amor, caminhamos por Juninho da Cabanada. Ai, amor, ai, amor, ladrão pra lá. De desejos e de suspiros. Isso. Deixa pra lá, deixa pra lá. Me alegra a alma quando falo de ti. Destes o teu amor, eu não posso viver sem ti. Ai, amor, ai, amor. Pantera, sempre por aqui no Pop Saudade. Segura. É como areia do mar, ai, amor. Dia claro, sombra e sol da minha vida, ai, amor. Frágil como um cristal. Pop. Forte como um trovão. Pop. E fere como um punhal. Se não está 3D. Quando tem... Minha amiga Vera Loura, a Verão tá na área. A curtindo ela sempre, curtindo o Prestígio, meu irmão. Eu vou tão alto que amor ninguém pode alcançar. Ai, amor, ai, amor, suspiros. Ai, amor, que me alegra a alma quando falo de ti. Que me deste o teu amor, eu não posso viver sem ti. Bora viajar no pop! A gente tem brigado tanto, por que não parar de vez com essa bobagem? Segura! De viver com cenas de ciúme, pois acaba. Meu parceiro Jefferson, só de boa. Hoje aqui no Pop Saudade pra viajar, meu irmão. Há quem diga que amar de verdade é não ser preciso, nunca perder. Alô, meus lambi-lambi! Daqui pra frente é melhor a gente tomar juízo e olhar ao redor. Equipe Lambi Lambi, sempre Lambi Lambi. Eu te proponho fazermos o amor mais bonito de todo o universo. O Pretinho da Saudade. Amor de sonho e desejos, abraços e beijos, igual fomos antes, dois grandes amores. Brigar pra quê? Brigas pra quê? Se é mais fácil dizer. E eu te amo, te amo. Música.

os meus olhos buscando teus olhos morenos. Meu parceiro busca pé, tá falando com a gente, curtindo só de boa. Diante este sonhador. É ou não é? Oh, oh. Eita ladrão. Yeah, yeah. Dizem que coração de ladrão não, não sofre. Não é? É que agora há pouco me lembrei do simples bilhete que peguei. Que fomos amantes e somente nós. Fomos cúmplices nos nossos lençóis. Abre espaço no salão. Também o casal xodó do pop chegou. Alô, tio Pé e Kelly, mais pólvora. Você quem voou e quem ficou fui eu. Chegou! Yeah, yeah. Oh, oh. Você quem voou e quem ficou. Eu te falei, Kelly, que o pop vicia. Trincadas choram o meu pranto. Até minha viola não doeta mais. Hoje as cores confundem os meus olhos turvos. Melina dos Covardes da Saudade. Hoje eu sei meu amor não me ama mais. Carreira solo. Yeah, yeah. Ladrão pra lá! Oh, oh. É que agora há pouco me lembrei do simples bilhete que peguei. Que fomos amantes e somente nós. Fomos cúmplices nos nossos lençóis. Fomos tão fiéis, também infiéis. Simplesmente tímidos na situação. É que o coração me surpreendeu. Você quem voou e quem ficou fui eu. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Oh, oh. Você quem voou e quem ficou fui eu. Yeah, yeah. Oh, oh. Você quem voou e quem ficou fui eu. Passando o Jefferson, mas só no talento. Se você já não me ama, me diz logo agora. Pop Saudade. Eu só não quero surpresas na última hora. Vai viaja, sem desistir. Amor, olhe bem pra mim e me diz enfim, eu sou meu. Se ainda existe amor, pegue minha mão. Dá-lhe pop! Pop. Eu vim conversar com você, procurando saber o que foi que eu lhe fiz. Peço, não deixe acabar esse amor que você dedicou sempre a mim. Sei que o amor é igual a uma nuvem que voa. Se não lhe dei o bastante, eu vejo a toa. Se ainda existe! Se ainda existe amor, olhe bem pra mim e me diz 3D. Sim, eu sou teu. Se ainda existe amor, pegue em minha mão e me diz então que me quer. Precisa voltar pra mim. A solidão me mata pouco a pouco. Então fico louco sem você aqui. Recordo o dia que te conheci. Penso na noite que te perdi. Tantas imagens me vêm na cabeça. É como se fosse um videoclipe. Em meus sonhos eu te vejo. mas quando acordo não está aqui. Quero te ver ao meu lado e quero sentir. Mas se você... Se você voltar um dia, darei minha vida pra ter seu amor. Oh, darling, querida, te quero. E é pop! Oh, darling, querida, ei, Cacá, te amo. Saudade. Pop! É impossível continuar assim. Você precisa voltar pra mim. A solidão me mata. As veladeiras da saudade. Então, continua dando prazer. Sem você, na visita aqui no Pop Saudade. Aqui na Avenida Show. É que te conheci. Segundo! Penso na noite que te perdi. Tantas imagens me vêm na cabeça. É como se fosse um videoclipe. Em meus sonhos eu te vejo, mas quando acordo não está aqui. Quero te ver ao meu lado e quero sentir. Se você voltar um dia, darei minha vida pra ter seu amor. Oh, darling, querida, querida, te amo. Olá. Dica, dica, dica, dica, dica. Bora dançar, Avenida Xoxo. Quero saber de uma vez se adianta meu. Meu parceiro Josafá chegando junto pra curtir o Pop Saudade. Um dia se foi me fazendo. Minha amiga Ana Flor. Já me cansei de sofrer por alguém que eu preciso encontrar. Pop Saudade. Agora só quero saber, por favor, onde está. 3D. Diga se foi bom eu ficar sem ninguém, sem me amar. Diz aí. Diga se valeu a pena eu me guardar. Juninho. Diga. Eu sou ladrão pra lá. Saber se esse amor vai voltar. Diga, meu Deus, não quero morrer de esperar. DJ Dalton, pretinho da saudade. Esse é aplicativo. Quero saber de uma vez. Deixa pra lá, deixa pra lá. Meu Deus, esperar alguém que um dia se foi me fazendo chorar. Desgraçado! Dica, dica, dica, dica. Já me cansei de sofrer por alguém que eu preciso encontrar. Agora só quero saber, por favor, onde está. Diga. Se foi bom eu ficar sem ninguém, sem amar. Diga se valeu a pena eu me guardar. Diga, eu só quero saber se esse amor vai voltar. Uma cigana leu a minha mão e disse que viu no meu futuro amores fracassados, muitos tristes, desilusões terei até um dia encontrar a mulher que eu sonhei. Mas ela égua do cabeção bonito. E havia uma pessoa. Meu parceiro Douglas. DJ Douglas do Ascensão. O atrevido. E aí, Douglas? Fala aí no Boca de Ferro. Hoje eu senti cigana. Nosso amigo Dalton. E o teu. Nosso amigo DJ Neto, Paulinho Boy. Falei que eu vim e eu vim. Minha querida. Hoje fizemos a nossa comodização, graças a Deus. Paulinho Boy, Neto e DJ Dalton fizeram o presente, ganharam o manto. Estamos aqui curtindo, hein? Valeu, não. Valeu, Dalton. Que te ama, te ama. Quando eu crescer, quero ser igual a você. Vem, vem ser a minha cidade. Em 2030, tá chegando nova Saison. Vem, ler essa mão que te ama. Sexta viagem. Ele viaja lá pela banda do Guamá. Dalva, você não se lembra, mas eu não esqueço do que passou. Bora buscar pé. Numa tarde de domingo, eu lhe entreguei o meu amor. Lembro daquele bailinho que você dançava sempre a rodar. Como impulso de magia, você tirou-me para dançar. Eu dancei tanto contigo que não consigo esquecer. Alô, Bilu! O seu jeito carinhoso, eu adorei o seu modo. Meu casal Benny Show! Bora! Hoje só tenho. Daqui a pouco é uma sequência para vocês dançarem, eu quero ver. E o tempo não vai apagar. Segundo! Mas eu tenho esperanças de novamente poder te encontrar. Aí ele volta pro telégrafo agora. Outra vez você diz precisa partir, mas eu não tenho o que vais me praticar-me. Conversa, escuta-me nesse instante que peço com você tão distante. Não há felicidade. E aí, Márcio? Mas tá dando valor? Acredito só na categoria. E você vai voltar. E ela? Oferta, escuta-me, te amo. Volte pra mim. Outra vez você diz Pop Saudade. Precisa parar. Pop Saudade. Mas eu não entendo o que vais me deixar. Oberta, escuta-me nesse instante. Te peço com você tão distante. Não há felicidade. Mas Cristian Lazar, acredito. E você vai. Ela fala assim, pretinho. Oh, ai, já me sobe um calor. Te amo. Volte pra mim. Volte pra mim. Melhor época pra ficar de conchinha. Lá fora a chuva cai. E aí, Rose? Me lembrou você. Você que não apaga. E porque o amor ficou pra trás, pra trás. Assim essa chuva trouxe. Ele ouve essa música. Só lembra do Palácio dos Bares. Juro que. Aí começa a mandar um zap pra ela. Assim essa chuva trouxesse você, Busca Pé, do Covarde da Saudade. Teria fim o meu sofrer. Segura! O tempo passou, eu não lhe esqueci. Hoje o meu amor é bem maior. Procurei razões pra não lhe querer, mas em todas elas eu só vi você. Mas se essa chuva trouxesse você, juro que teria fim o meu sofrer. Abarrou, chega teu coração. Meu parceiro Josafá, tá curtindo o Pop Saudade, ele amiga na Flow. Pra viajar no Pop aqui na Avenida Show. Vamos lá! Avenida Show! O Tini vai fazendo você viajar! Bora dançando! Olha, eu me vejo no fundo dos teus olhos azuis. Cada vez mais me aprofundo na harmonia de um blues. Minhas estradas são encruzilhadas, são batalhas perdidas. Minhas bravuras, minhas desventuras cicatrizam feridas. Deixa o maestro, não, chega aí. E jogo nos dois lados da... Meu parceiro Robertinho da Pedreira vida. Ô Robertinho, encontro. Você é velha guarda no Pop Saudade, meu irmão. Entre o fogo e o céu azul. E jogo nos dois lados da vida, me encontro entre o fogo e o céu. E o Pop na Avenida Show. Me vejo nos teus olhos de blues. Seu grande amor, mata meu desejo. Segura meu pop. Quero matar meu desejo, te dando mil beijos, tua boca beija. Quero morrer esta noite de tanto te amar. Quero matar meu desejo, te dando mil beijos. casal da fronteira. Preto e Carmen, dos velha guardas. Chama o talento, chama o caquiá. Segura, ladrão! Oh! Esta noite eu vou. Meus lobilames, curtindo só de boa. Fala, Jorginho! Eu preciso. Bora, Milena. Falar com você. Cris Salazar. O meu medo se acabou. Vou falar-te do meu amor. Hoje eu quero matar meu desejo. O que que tu quer? Quero matar meu desejo, te dando meu beijo, tua boca beijar. Deixa eu abraçar minha amiga Carlinha, lá do setor. Olha o seu grande amor. Bora, Carlinha. Tá viajando no pop. Quero matar meu desejo, te dando meu beijo, tua boca beijar. Às vezes esqueço até de mim. Na verdade, tudo que eu mais quero é saber que você tá feliz. Aqui no pop! Por você, eu faço tudo, tudo pra te ver feliz. Deixa eu abraçar, amiga Marguinho, Valmir. Tá curtindo o som no pop, saudade, só de boa, meu irmão. Sinta-se à vontade, tudo hein? Tudo pra te ver feliz. Uou! Chega, muda tudo. É só você dizer que me ama. Faço tudo que você me pede. Eu às vezes esqueço até de mim. Na verdade, tudo que eu mais quero é saber que você tá feliz. Com você, faço tudo, tudo pra te ver feliz. Com você, uma no pop. Se eu pudesse, eu chegaria mais cedo para prestigiar seu enterro. Acontece que eu não vou me prejudicar, arriscando até perder o meu emprego. Olá, Juninho! Mas você também podia amar. Ladrão pra lá! Outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar. Pop Saudade! Outra hora, outro canto, outra data. O pop é o pop. Você pode até nem achar decente minha ausência na missa de 3D. Se eu tivesse pelo menos motivação, tinha ido até mesmo às suas. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Eu passando com eles, também a Cláudia, o casal GG dos Verdadeiros da Saudade. Você que lá sempre gostando com a gente. Um abraço, meu irmão. Data pra poder se enterrar. Se essa porra, porém, fosse de manhã, eu iria a esse ato de piedade. Pop Saudade. Mas devido ao aperreio do horário, eu também não fui me divertir no velório. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Lene, bora ler. Eu iria a esse ato de piedade. Bora ver. Mas devido ao aperreio do horário, vai ser velho os tempos do Vasco e do Bené. Não fui me divertir no velório. Mas você também podia marcar meus olhos tristes. Olha aí esse casal, meu irmão. Não me deixe aqui, meu bem. A vinheta do Tio Pé. Sinto falta de você. Sem você não sou ninguém. Pense. Mano, tu só funciona com a pílula azul. Abandone. Sou capaz de enlouquecer. Vivo sem você, pois eu sei que vou sofrer. Cala a boca, Caguê! Vai! Sem você não existo. Se Jorginho que falou do meu PV. Pobre sonhador, sem carinho e sem amor. Bob Saudade. Bora, Carmen! Hoje não tem leque que dê jeito! Segura! Largue tudo e vem pra mim, pra viver até o fim. A minha vida. Os Peladeiros da Saudade. Essa galera é show de bola! Nada existe sem você. Você é minha vida. Você é o que eu mais quero. Márcio, o taxista 3D do Pop Saudade. Sem você eu não existo. Aplicativo é? Sou um pobre sonhador. Sem carinho e sem amor. Está na penumbra. Vem champanhe no gelo. Preparei com carinho tudo pra lhe agradar. Aqui no Pop na Avenida tem. Tem música sua. Bora, Dida. As nossas preferidas. Nessa primeira noite, quero esquecer da vida. Fiz um mundo de sonhos pra lhe esperar. Tudo está preparado, só falta você chegar. O coração está acelerado. O meu corpo inteiro está tremendo. Bora, Vera! Bora, Verão! De vontade, de desejo. Desejo louco de te amar. Só está faltando você chegar. Aqui no Pop! Só está faltando você chegar. Terça-feira, dia 31, teu Réveillon da Família Pop. Vai acontecer no Centro Cultural, na cidade de Nhangapi, Castanhal. E é claro que você é o nosso convidado especial. O dia primeiro, no Festão da Paz, a primeira do ano. O Pop Saudade, Balneário Gota d'Água, lá no Distrito Industrial, a 500 metros do Campo do Tavares. E tá todo mundo convidado para curtir o Pop. O coração está acelerado. Aí dia 6, segunda-feira, é só alegria. É a confra da Família Pop. Está tremendo de vontade, de desejo. Desejo amor. Eu não sou o tipo de homem que açoita a mulher. Meus açoites. Meu açoite só se faz presente se ela quiser. Um amor comportado é tão bom. Um amor mais ousado é demais. Afinal, entre quatro paredes e tudo se faz. E é popinho! dois homens bambeia nos laços do amor. Bora, cabeção! Ele chora, ele apanha, ele grita, mas não sente dor. Por outro lado, a fera mulher é domada e se entrega ao prazer. Vibra e goza o que ele de bom tem pra lhe oferecer. Show do Pop, a Avenida Show! Vamos lá! É gostoso demais esses momentos. Se o seu par aproveite enquanto há tempo. Se a emoção bater forte dentro do seu peito, não se intimide, se abra, é seu direito. Vamos lá, família! A vida é bela, mas passa depressa. Aproveite! Se envolva, se entregue. Vai ser como outra logo a maçã. A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue. Vai ser como outra logo a maçã. Ele fala assim, Bretinho! Eu sou seu fã. Obrigado. Gostoso demais esses momentos. Cássio, seu par, aproveite enquanto há tempo. Se a emoção bater forte dentro do seu peito, Pop Saudade. Não se intimide, se abra, é seu direito. Pop Saudade. A vida é bela. Meu parceiro Robertinho, depressa, só de boa. Se envolva, se entregue. Josafá e amiga da Flor, tá curtindo o Pop. A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue. Trago flores. Trago rosa. Preto e Carmen! Meu amor está aqui. Meu casal das fronteiras. Trago flores. Trago rosa. E o preto falou: Carmen, hoje tem, papá. Está aqui. Cafezinho com tapioca. Hoje é a noite do meu bem. As estrelas. Cala a boca, cacuete! Comigo assim. Não resisto, seus amores. Nosso amor não terá fim. Jorginho! Mais Lobby Lobby! Bora! Hoje é a noite do meu bem. As estrelas vão sorrir comigo assim. Não resisto. Seus amores, meu casal vem de show. Nosso amor, bora que vai começar. Nosso amor não terá fim. Vai começar. Nosso amor não terá fim. Ele chegou pra brilhantar mais a família Pop. Pop. DJ Dalton. O Pretinho da Saudade. Começou! começar fazendo o caqueado. Bora dançar assim na Avenida Xoxo. As peladeiras da saudade. E o meu casal GG tá por aqui. Meu casal DJ, Cristiano, seu grande amor. Tá todo mundo viajando no pop. Marina. E o casal Mini já dando o seu show. Casal BN Show, os dançarinos do Pop Saudade 3D. Ei, farofa! Tá fazendo um caqueado! Bora, preto, vai agora! Duvida! Passa sebo na canela e vai, ladrão! Salazar. Vai! Caqueado, vai! Chupar não, mas lamber, pai. Pra Jorginho. Sem foto, hein, Rose? Vai te queimar. Somebody's pussy cat, get away and it's running amok. Somebody's pussy cat, get away and it's behaving bad. Somebody's pussy cat. Ah, mas tu gosta do negão, né? You want me to hold it down. Quer chupar? You must hold it down. Quer brigar? You want me to hold it down. You must hold it down. You want me to hold it down. You must hold it down. You want me to hold it down. You must hold it down. Show! Carlinha, do velho tempo do draft, bem, Carlinha? Nunca! Hélio seu coroa, só no caquiá. Me se vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, ei, farofa! Vai, vai, pra cima, garoto! Papai, bora, Douglas! Fazer uma vinheta ao vivo pra ti aqui. Açaí! Som! O som é meu. O som é meu e só quem toca sou eu. No Pop Saudade, hoje na Avenida Show. Vai fazendo essa viagem para você curtir. Dia 31, tem Pop Saudade. Aí na cidade de Inhangapi, para fazer o Réveillon na cidade. Aí no Centro Cultural de Inhangapi. Dia 1º, tem Pop Saudade chegando junto. Pela primeira vez no Balneário Gota d'Água, no Distrito Industrial, a 500 metros do Campo do Tavares. E você é o nosso convidado especial, tá bom? 2020. Pop Saudade, muitas novidades chegando. Obrigado, Cristian Lazar, obrigado. Assim você vai matar papai, viu? DJ Dalton, o pretinho da saudade. Agora sim, a sua viagem está completa.